25 de dezembro, 2006, batizei nas águas, morri para o mundo, nasci para Cristo, agora um pastor de verdade, meu primeiro disco gospel, o terceiro da minha carreira com o grupo Advertência Criminal, louvado seja o nome de Jesus. Trajetórias de dor, marca de sangue, véi. Cadê a fé em nosso Senhor? Estampada em cada rosto da periferia. Tristeza, miséria, muita dor e agonia. Mães que choram, lágrimas no olhar. Velório, o enterro já não dá pra comportar. Nossas crianças perdendo a esperança. A maioria se prostituindo em zona. Levando a vida, fazendo programa. Já virou rotina, desenho animado. Vê um pivete de 12 fumando um baseado. Se envolve no crime desde muito cedo. Um oitão carregado, agora é seu brinquedo. No final de semana é comum de se ver. Disparo de armas, mas nunca acaba de morrer. Fatalidade, periculosidade. É o que mais acontece em todos os cantos da cidade. Cotidiano da favela, triste realidade. É, véi, triste realidade, é. Consigo entender essa decadência. O ser humano assinando a sua própria sentença. Preocupam somente com coisas materiais. E o mais importante, vão deixando pra trás. Fazendo jogo sujo, alegrando a Satanás. Obsessão, vida de cão. Conviver com a pobreza parece não ter solução. A única saída é tráfico e assalto. Pensando que com o crime pode mudar de vida. Sonhando alto, o que de graça vem, de graça vai. Vamos seguir o caminho correto, o caminho da paz. Com Cristo do seu lado, nada temerás. Pense na sua coroa e na sua família. No seu pivete e também na sua mina. Há muito tempo que estou analisando o cotidiano violento da periferia. O vício tomou conta da minha quebrada. Cadê a paz que sumiu no passe de mágica? No passe de mágica. Adolescentes armados, treinados pra atirar. A sombra do medo que vive a te assolar. A noite chega, muitos entram em desespero. No dia seguinte, a notícia de mais um enterro. Pra muitos, duas alternativas. O crime é a prostituição. Salário baixo pra quem tem pouca educação. Sofrimento, miséria, sempre a mesma rotina. Nossas crianças se transformando em aviões de esquina. Seu futuro eu já consigo imaginar. Morto ou preso, só mesmo Deus pra te ajudar. Enquanto isso no noticiário se revela. Enchentes destrói barracos na favela. Barracos construídos com muito custo. Uma chuva forte vem e acaba com tudo. Barracos desabando pelas enchentes. Até parece que por ali não existe gente. Só terrados embaixo da terra. Várias vítimas que morrem por causa dela. Isso é um problema que vem das antigas. Ninguém se importa com o povo.